Silêncio aí, seu viado, vou começar, hein. Olá, amigas da Warhurfa, aqui é Freud. Mas de novo, vai. Porra, viado, deixa eu zoar o negócio. Desculpa, não aguentei, velho. Xixi! Para aí, para aí. Vai pra zoar mesmo, filha da puta, fica quieto aí. Silêncio, viado. Olá, amigas da Warhurfa, aqui é Freud. Vocês estão no primeiro podcast Warhurfa? Retem Warhurfa? E aí, seus putos? Grita aí. Sério que eu tenho que fazer isso mesmo? Vamos gritar uma reva, porra. Ai, caralho. Sério? Sério ficar na porra da voz assim no podcast? Vou fazer o podcast inteiro com o Alemão Freud. E aí, pessoal? Tranquilo? Que é o Freud. Estamos começando aí o primeiro podcast Wareva. Já foram 500 podcasts gravados e esse é a 50ª, sei lá quanta tentativa aí. Vamos apresentar a galera presente aí, começando pelo Duende Amarela. Pô, apresentar a galera presente, puta que pariu. Isso aí, apresentar a galera. Sou eu que falou, gente. E aí, fala, Duende. Freud tá, vai, relaxa, gente. Não tô. Fala aí, Duende. De novo, oi, gente. Cheguei, tô aqui na mesa. Ó, mesa. O que entrou pela cota de irmãos aí, Zenon. Saudações, terráqueos. Senhor defunto, quer dizer, não sei quem é que tá aí, né? Se é o Aulok, se é o Alex Matos, se é o Orochinag. Apresente-se aí. Orochinag, fala certo, mano. Fala então certo. Então se apresente aí. Aqui é o Alex. Ai, cacete, cara. Aqui é o Alex Matos e Alex, aqui é o Alex cacete, Matos. Alex, cacete. Nome de guerra. Não, que eu caí da cadeira. Então, senhor Marcelo Soares. Apresente. Boa noite. Isso tá uma palhaçada só. Exato, a ideia é essa. Ah, vá. Senhor Rafael Rodrigues. E aí, galera, beleza? Ah, e o estagiário que tá fodendo geral aí a gravação, o senhor Diogo Oliveira. Vai cair, vai cair. Então, pessoal. 2-1, vai. Eu sou o Flamengo. É, tinha que ter uma palhaçada, né? Vamos falar de assunto que presta. Tem que ter um urubuzada, né? Então, pessoal, tá uma zona do caralho, são 500 mil pessoas no mesmo podcast. A PIN também iria participar, mas não foi possível. E ausências sentidas aí do senhor Screw e o senhor Moura, o pai do Arreva. Senti ausência de ninguém, não. Falei por você. Não, cara. Seria o pai que é a mãe. A PIN, pô. Exatamente. A PIN, todo mundo sabe que o pai é o Moura e a mãe é a PIN. Não, ninguém sabe então, disso. Então sabe. Já vamos começar esclarecendo isso aí. Ó, quando começou lá o blog lá, eu fui chamado por uma trupe aí de 3 doentes mentais aí que me chamaram pra participar dessa bagaça aí. Me chamaram no MSN, foi o senhor Duende Amarelo, o senhor Moura e o senhor Aulok. Como o Moura, que é quem teve a ideia, não está presente. Duende, fala aí como é que foi essa história aí. Eu não lembro, cara. Peraí, eu chamei você? Era eu mesmo? Foi? Tem certeza disso, cara? Sensacional esse podcast, hein? Puta, cara. Cara, vamos lá, vamos falar. Na verdade, começou com uma brincadeira e a gente saiu do chat MDM, que era um trequinho vagabundo que tinha no site dos caras lá, que todo mundo conversava e matava o trampo. E começou a fazer uma amizade legal a galerinha lá, e trocou MSN, tal, contatos, e começou a surgir uma ideia de fazer matérias, não comparando com o MDM, mas matérias que a gente gostaria de falar, alguma coisa, como se fosse o cinema, como foi o cinema, foi quadrinhos, e no meu caso música. Aí logo eles começaram a falar sobre coisas e conspirações, depois ele foi de cara do Areva, ele entrou o Rafael agora com terror. E começou a tomar molde, pegar corpo, e a gente tá aqui fazendo essa merda. Isso aí, o Alok não lembra de nada do assunto, né? O Alok tá lá. Na verdade não era o Alok, né, meu? É o Alex. É, porque cada hora é um, então eles não conseguem se lembrar direito o que cada um fez, né? Eles não conseguem com a... Eu não recebi o memorando. É, o do pessoal que conversava lá no chat do MDM lá, que como o Duende falou aí, uma salinha vagabunda que tinha lá, a gente fez uma comunidade, né, no Orkut lá, uma grande ideia, revolucionária, criar uma comunidade no Orkut. Só tem 500 trilhões de qualquer coisa que exista no mundo, e teve mais essa lá. E aí, desde que teve essa comunidade lá, o pessoal falava, pô, vamos fazer um blog também, que nem o MDM e tal. Eu sempre fui meio reticente com isso aí, porque eu falava, pô, vai fazer um blog pra falar do quê? Até que o Moura teve essa ideia aí de fazer um estilo colunas, né? E aí cada um foi bolando a sua. Eu bolei a do Freud Explica lá, que era respondendo perguntas, porque como eu não sei nenhum assunto específico, eu procuro tudo na Wikipédia, então é mais fácil pra mim. E aí cada um foi bolando a sua. O Duende fez a de rock, né? Fala aí, Duende. Palhetada. É, o Palhetada, na verdade, eu vou falar uma curiosidade pra vocês, que o Palhetada nasceu, né, não é de hoje, eu tinha um projetinho já de uma rádio, e eu teria um programa que se chamaria Palhetada, e ia rolar em Santa Catarina. O Augusto deve conhecer, o Rafael também deve conhecer a rádio, que é a rádio Itapema. Conhece? Silêncio constrangedor. Ninguém conhece a rádio. Claro que não, agora continua. Enfim, era um programinha que eu ia ter numa rádio de Santa Catarina, chamada Rádio Itapema. Rolou até uma historinha, tipo, bem engraçada, assim, que a gente fez. Veio pra lá e rolou, o pessoal curtiu muito a ideia, me ofereceram um quadro na rádio, onde eu estaria online, aqui de São Paulo, com o pessoal de lá, ia programar uma gradezinha com músicas, enfim. Ia ter esse nome, esse quadro na rádio, acho que ninguém sabia disso, mas é verdade. E acabou que não vingou, e deu alguns pipinhas no meio de direitos autorais, e piriri para lá. Acabou que eu fiquei com esse nome aqui, joguei no Areva e tá assim. Acabou virando uma coluna. Deixa eu ver se eu entendi. Então o Palhetada, ele surgiu reaproveitado de outra coisa que você tinha feito. Aí a melhor coluna, vamos dizer assim, de visitação do blog é um refugo de outra coisa. Legal! Isso é qualidade. É reaproveitado, que merda. Quero sair de um programa de rádio pra uma colunazinha num blog Mequetrefe de merda. É grande evolução, hein? Não, mas eu vou defender o Mequetrefe de merda, porque foi através do blog que a gente conseguiu fazer os eventos como o Interblog, que rolou o Roger, rolou as outras pessoas. E eu acho que na rádio ia ser meio impossível, assim. Então, tipo, a Areva, não sei pra você, mas pra mim tá abrindo portas, janelas e contatos interessantes. Pra mim não abre nenhuma caixinha dos grupos. Também tu não faz porra nenhuma do blog, tu quer quebra o que é. Tem uma perna. É o cara mais ausente do blog. Mas e aí teve as outras colunas, né? A Pin fez a coluna dela lá sobre cinema, né? Falando sobre... Puta, vamos enumerar. Quantas colunas a Pin teve? Não, estamos falando do início lá. A Pin fez... Coluna pra cacete. É, a Pin fez, começou com a coluna lá no cinema. Ela começou falando de cinema, não, de quadrinho. Não, cara. Não, no cinema com a Pin, foi a primeira coluna... Peguei no Pin? Então, aí a Pin fez a coluna dela lá de cinema, né? E... Pô, a primeira coluna da Pin não foi aquela com a Kika? Alô, não, tinha duas. Toninho lá. Não, foi bem lembrado aí pelo Z aí. A Pin tinha duas colunas no início, né? Porque a Kika participava do blog também. A Pin começou com a coluna lá de cinema, né? No cinema com a Pin, fazendo resenha lá dos filmes que ela assistia e tal. E tinha a Kika também, né? A Kika também fazia parte do blog aí. Ela que fez inclusive o logo lá do blog. Só que a Kika tinha pouco tempo, né? Como sempre teve pouco tempo a participar. Aí elas bolaram lá uma ideia em conjunto, que a Kika e a Pin iam combinar um tema mais ou menos. A Kika fazia um desenho e elas escreviam uma coluna juntas. Essa coluna, aliás, é a membra inativa mais relevante que teve. Ah, não, ela fez várias coisas maneiras pro blog, ajudou a gente com layout e tal. Mas... Posso falar? Eu tive contato com a Kika esses dias aí e parece que ela vai ter um tempinho de novo. Então talvez ela faça umas aparições especiais. Pô, legal, né? Seria 10. Em desenhos falando, né? Então, aí elas fizeram essa coluna. Pô, essa coluna bombava no início, né, cara? Era muito bom. É, porque eram duas nerds, né? Nerds. Só que durou, acho que, sei lá, e atraiu... 3 posts. Atraiu até umas chinelas também pro Areva, né? É, pena que só durou uns 3 ou 4 posts, se é que foi isso tudo. Por aí. Aí, que mais? Teve o Algures, né? O falecido Algures, né? Quem é que poderia falar melhor sobre o Algures aí? É, pode falar, se não se importar. Liga lá, seu velho conhecido Algures aí, Rafael. Fala sobre ele. É, bom, pelo que ele me contou, né? Ele foi convidado pra... pela PIN, pelo Moura, pra participar. E disseram que ele tinha que escolher uma coluna e sobre o que falar, né? Aí, como ele já tinha escolhido tudo o que ele queria, ele teve que improvisar. E aí ele pensou numa outra coisa que ele gostava bastante, que era conspirações, daí ele resolveu fazer uma coluna meio humorística, assim, que meio que sacaneava com esse lance de conspirações aí, enxergando conspirações em tudo que era notícia besta e bizarra que aparecia no por aí na internet, né? Por um tempo, a coisa até que acho que foi bem bacana, a galera gostou, mas ele me disse, né, que aí começou a ficar cada vez mais difícil de fazer, porque era um conteúdo meio complicado, tinha que ser meio criativo, e criatividade não era muito forte dele. Aí ele resolveu. Eu gostei pra cacete daquela parte lá que falou da caneta Bic, cara. Era muito animal aquela coluna. Muito bem feito. E aí depois, que mais? As primeiras colunas aí que cada um teve aí. O Marcelo, que na época a gente usava o apelido de Starman, é isso, cara? Exatamente. Era basicamente uma entrevista, né? Era basicamente uma entrevista. Acho que teve umas 5 ou 6 entrevistas, assim. E era interessante porque conseguia pegar algumas pessoas até que eu admiro pra fazer entrevistas, como o Otávio Aragão, o pessoal do MDM. Mas aí com o passar do tempo ficou mais difícil conseguir entrevistas, e com o passar do tempo ficou mais difícil ter tempo. Então foi diminuindo, né? E passei a, quando teve a reformulação aí do blog, passei a ter uma outra coluna só sobre quadrinhos, ocupando o espaço deixado pelo glorioso ser supremo Alex Matos ao Loki. E estamos aí, firmeza, mano, estamos nas paradas. Porra, velho, você podia ter uma referência melhor de ídolos, né? Porra, MDM. Mas não adianta, né, cara? Todos nós aqui temos essa péssima referência no nosso currículo, né? Afinal de contas, todo mundo se conheceu lá no chat do MDM, não tem jeito. Na verdade, ninguém trabalhava na época. Eu trabalhava. Agora eu não trabalhava. É, eu também. Vamos pular essa parte de tu não trabalhava na época, porque isso pega mal pra cacete, né? Eu acho que o maior público do MDM é de gente que trabalha, né, cara? O pessoal que fica do trampo lá, coçando e acerta. Então não trabalha, né? Logo. E do Areva também, né? Vamos pular esse pedaço aí. Mas aí, aproveitando a deixa aí, o senhor Alex Matos aí, começou com a coluna de quadrinhos lá. Tinha um post memorável lá que ele fez tudo em, sei lá, em dialeto primata. Como é que foi isso aí, Loki? Eu não sei, não foi eu que escrevi, foi o Loki. Tenho a mínima ideia do que ele quis dizer com aquela merda, cara. Cara, eu lembro de um post muito foda que eu fiz, que acho que foi o post que rendeu mais comentário. Foi quando eu postei que eu fui comer a tia do Batman. Ah, aquele foi. Foi o que eu menos escrevi, o que mais teve comentário. Aquele foi clássico. E aí teve o Zenon também, começou com a coluna pra tentar levantar a moral do pessoal que acessava, né? Captar a galera que curtiu os peitinhos do MDM, né? Fala aí, Zé. Então, eu comecei com... Cheguei no MSN, não participei, assim, da ideia inicial do Areva. Eu cheguei no MSN e a PIN veio falar comigo, né, que eles estavam pensando em montar um blog de colunas e tal, e que minha coluna ia se chamar Ponto Z. E, porra, beleza, achei o nome genial, né? O nome, aliás, é a única coisa que prestava, assim, fora os peitinhos gloriosos. Concordo. Foi eu que dei o nome, né, vamos falar a verdade. Foi você? É. Então, Ponto Z, eu achei genial o nome. Mas, assim como o Star também, que foi genial. Mas era uma coluna meio restrita, assim, né? Não é todo mundo que se interessa na área. Não era isso. Todo mundo sabe. O que acontece é o seguinte: o pessoal do Areva, em geral, tinha uma carência muito grande por comentários. Isso é o mal de todo blogueiro, né? Acha que todo post tem que ter 500 mil comentários. Só que o que acontece? O pessoal não comentava na coluna do Z, porque geralmente devia estar com a mão ocupada fazendo alguma outra coisa, né? É, era a coluna mais homenageada do blog, né? Mas então, ainda voltando um pouquinho aí sobre a origem aí do blog aí, a ideia foi do Moura aí, e aí aquela história do pai e da mãe aí é o seguinte, cara. Teve a ideia, começou a conversar sobre o lance, e assim que a Pinha entrou no barco aí, cara, ela pegou e organizou o lance lá de forma fantástica. Aí falou, não, tem que ter o G das colunas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Pô, já entrou lá no blogger, montou o layout inicial lá, que serviu pra dar o start lá no bloco. E aí é por isso que a gente fala isso aí, né? Que, apesar que todo mundo agora tá se negando a concordar, canalice de vocês, mas sempre foi dito isso aí, que o Moura era o pai e a Pinha era a mãe do blog. Pô, falar nisso, e se mandar a sinopse da minha coluna pra Pinha até hoje, cara? Vamos mandar amanhã pra ela. Pô, que coluna? A primeira que coluna dele que já... É, esqueci de mandar a sinopse. Mas você não falou que era o Alok que escrevia, seu letrado? É, mas a sinopse e a diagramação era eu. Então, aí, vamos seguir adiante aí. Aí que acontece. É, depois de muito tempo aí, ainda teve leitores aí que entraram pro blog, né? O próprio Screw, né? Que não tá aqui hoje. Ele fez várias matérias. Screw é aquele carinha que escreveu mangá? É, que escreveu até post da sua coluna, né, seu vagabundo? É, não? Tu não tinha tempo, tu não tinha saco pra escrever, tu pedia pra ele escrever pra você, né? Eu pedi? Se eu não me engano, teve uma lá. Teve mesmo? Não, sério, teve mesmo? Bom, se a minha memória de garoto novo não falha, teve sim. Mas então, aí o Screw chegou a fazer vários posts lá pro De Fora da Panela lá, que era a coluna destinada ao quem quisesse mandar um texto, a gente bota lá, né? Até hoje, né? Já que ninguém manda quase, mas quando manda, a gente bota lá. A coluna feio, né, do blog. É, e aí, depois de um tempo, o Screw entrou lá pro com o Sushi de Sardinha lá, falando sobre cultura japoronga lá, como dizia o Alok aí. E depois, mais recentemente, entrou o maior pasquale do blog mundial, o Diogo Oliveira. Fala aí, Diogo, como é que você conheceu o blog lá e como é que você não... Pasquale? Por que isso, velho? Você não... Ele queria falar Pasquale, certeza. Pô, tu nunca leu os posts do Diogo, cara? É incrível. Sou. É incrível os posts. Eu nunca li, eu confesso. É, também não, mas não entendi o Pasquale. Não, o Diogo só te... Eu sou um gênio da escrita, eu compreendo a língua portuguesa como ninguém, eu destrincho ela, eu crio novas palavras e... É uma constante evolução linguística, é foda. Fala aí, cara. Tentei mandar uma matéria, acho, pro MDM, só que nunca publicaram, aí eu encontrei, assim, por acidente, o Arela, aí eu comecei a mandar. Aí mandei uma, mandei duas, aí comecei a mandar. A gente ficou com o resto, então. Deixa eu ver se eu entendi, então. É, o MDM, aquela merda, não te aceitou, aí você correu pra cá? Não, que eles porque eles também tinham esse negócio, tipo, gente de fora mandar matéria. Eles copiaram esta porra da gente, mas tudo bem. Uma coisa do que, filho? Porque é uma coisa super original que ninguém nunca tinha pensado antes, né, cara? Um post... Ah, claro, egomaníaco. Eu pensei nisso, se o leitor manda as matérias, a gente não precisa escrever logo, a gente não precisa fazer nada. Leitores, manda matéria pra gente, que a gente não gosta de fazer porra nenhuma. Eu pensei nisso. Exato. Eu só acho que... Só faltou funcionar na prática, mas... Puta ideia boa, olha, a gente não faz nada, a gente só tem o blog, aí leitor manda matéria pra gente, não faz bosta nenhuma e fala que a gente faz alguma coisa. Olha, o problema é que quase ninguém manda, né? Esse é que é o problema. Na teoria, aí o Diogo fez até cobertura do Festival do Rio e tal, de cinema, né? Mandou uma cacetada de post lá, falei, pô, vai efetivar o cara, bicho. O cara manda mais post do que 90% dos integrantes do blog. Pô, eu fiz a cobertura num encontro de japonês e ninguém nunca falou nada. Encontro japonês? Essa é uma beleza, rapaz. O que cai tinha no encontro japonês? Só pra... Encontro de cultura japonesa, pô. Tinha japonês, foi legal. Nossa, Toshi. Não, a matéria foi maneira, cara. Foi maneira que o staff aí na época lá. Eu só acho que o Diogo tá meio adiantado na cronologia aí, porque a gente tava falando das primeiras. Matérias, quis dar uma adiantada pra poder. Nunca ali estar. Pra poder sintonizar o cara no papo aí também. Pra poder mudar, tia. Mas aí voltando então. Além disso, que o basculante tinha lá no início lá? Tinha o do Moura, sempre foi a coluna sobre série de TV, né? O Moura em série. Deixa eu falar. É, o Momento Areva era a coluna mais constante do blog na época, porque a ideia teoricamente era de cada dia postar uma matéria diferente sobre determinado assunto, só que chegou uma hora que ninguém postava mais bosta nenhuma, né? Aí tinha vezes que tinham paletada 3 vezes na semana, Momento Areva 7 vezes na semana e tal, então o Momento Areva era meio que uma via de escape aí pra postar. É, isso já foi, sei lá, cara, acho que já perto do metade do ano pra lá. Nos primeiros 6 meses, vamos dizer assim, de blog, tinha muitas colunas que eram bem frequentes, cara. Que o pessoal fazia. A minha era frequente, lembra? A minha era frequente. Pô, isso faz tempo mesmo. Toda a quarta, o Alex, ó, mandava certinho lá, bonitinho, pouco maravilhoso. Isso aí. E aí, depois as colunas foram mudando, o pessoal foi tendo crises aí com seus trabalhos aí, criativos, e resolveram mudar tudo. A minha coluna foi fácil de definir, sabe por que eu parei de escrever ela? Preguiça. Sabe por que eu não escrevo nada ultimamente? Preguiça. Só. Simples, fácil de definir. Tanto que quando vocês mandam escrever alguma coluna, eu me sinto na obrigação de escrever, eu escrevo. Então, galera, a partir de hoje, então, leitores do Areva, tranquilo. Toda semana vai ter coluna do Alex Matos agora. Porque todo mundo vai falar, vai fazer um tema pra ele. Uma vez por semana ele vai ter que escrever uma bagaça. Modéstia à parte, eu sou bom pra caralho, né? Então, qualquer coisa que vocês pedirem pra me escrever, eu escrevo. Ah, é. O cara tá devendo um texto há uns 3 anos já, porque ele é bom. Que texto que eu tô devendo? Ela nem lembra. Qualquer um. A ideia é você escrever. Não, sério, que texto que eu tô devendo? Das 12 casas. Eu só pedi a menina. Cara, é verdade, velho. Escrevi essa merda. Tinha esquecido. Valeu por ter lembrado. Desculpa da amnésia, não sei se é ele ou se é o Alok agora. Um dos dois sofre da amnésia. Personalidade é que fodem tudo. É o que eu falei, joga uma lona por cima que vira um circo. Mas é o passar do tempo aí, quem quer comentar aí? Algum post aí, curioso aí, algum lance maneiro que teve aí? Quem se habilita aí? Então, você falou da mudança das matérias e tal. Eu acho que a maior mudança que teve, assim, pelo menos no que eu escrevi, era que o ponto Z parou de existir, deixou, né? Desistir e virou dublagens. Ele já era mais focado na dublagem brasileira e tal, as matérias. E... Só que era uma matéria muito resumida, porque não tinha. A maioria das colunas eram vídeos, né? Então eu escrevia mesmo de coisa. Nossa! Opa, aquele tiroteio no Rio, galera. Baixa a cabeça aí. Quem matou quem aí? Mano. Quem morreu? Bateu uma onda lá. Tô dizendo, cara, as outras cidades tão mais divertidas que a minha não acontece nada, velho. Ninguém morre, ninguém acontece. Puta. É uma viada, é que tá ligado, hein, velho. Cidade sem graça, só tem viado aqui, mais nada. É, aí tem o maior puteiro do mundo aí. Então, tem. Aqui tem o maior puteiro, o maior pinto giratório do universo, tá? O maior shopping. A maior invasão da América Latina e a maior tédio do mundo. Puta que cidade chata do caralho, só tem viado. Então não vamos falar do post, vai. Cidade que você mora mesmo, Alex? Campinas, cidade das andorinhas, onde os homens são viados e as mulheres são galinhas. Se viado fosse flor, Campinas seria um jardim. Isso pode sair no podcast, não pode? Deve. Mas é pra sair. Aqui o problema não é... Problema. Aqui o problema não é... O pessoal fala que a água de Campinas que é o problema. Não, o problema é o bebedor. Baixinho, o pessoal tem que ajoelhar, né? Ou dar aquela inclinada, se vestir. Então, rapaz. Eu vou mandar uma foto do bebedouro de Campinas pra vocês verem. Uma delícia. Delícia dele foi bem convincente, não foi não? Sim, convivência. Você acha que eu não sei imitar meus camaradas, porra? Ah, tá, desculpa. As meninas daqui? Ah, vou falar um pouquinho daquela coluna antiga minha, pode? Pode, fala aí. Então, o grande problema daquelas colunas que eu fazia lá é que não servia pra blog. O Thiago falou pra mim, ó, você escreve demais, muita coisa, o pessoal não lê nem a metade. Nego que frequenta blog é um bando de preguiçosos do caralho que não gosta de ler. Ele frequenta blog porque ele não lê livro, que é um bosta. Então logo, você diminui essa porra aí nos seus próximos posts, porque você escrevendo essa merda tão grande assim, ninguém vai ler. Aí o que eu fiz? Parou de escrever. Exato. Simplesmente ele resolveu o problema. Eu lembro uma coisa... eu lembro que o Loki fez uma matéria sobre a saga do herói que eu achei muito legal, cara. Então lá eu... Acho que foi a única que eu li inteira também. Tá vendo? Acho que foi a menor que ele fez. Sobre a jornada do herói, né? Eu lembro isso hoje. Não, todos aqueles que eu postei naquela época, eu curti pra caralho, né? Ninguém lia, mas eu não ligava porque eu lia, tava tudo bem. Não, olha só, eu preciso fazer um... Mas o intuito do Areva é isso mesmo, cara. Eu... A gente faz post pra gente se divertir. Eu sou... Cara. Ah, conta o segredo pro pessoal que tá ouvindo aí. Ó, galera, a gente não faz pra vocês, seus bosta, a gente faz pra gente. Cala a boca, mano. Você vai perder a meia dúzia de leitor, cara. Ah, dane. Não ganho salário dessa merda mesmo. Vocês podem ficar tranquilos que um leitor vocês têm sempre, né? Pessoal que fica nessa carência afetiva aí de ninguém ler meu post. Eu sou o desgraçado que lê todos os posts que saem naquela bagaça lá. Você lia até os até meus? Até os teus. Acredite se quiser. Caralho, não tinha trabalho mesmo, hein, mano? A única coisa que pega é o vídeo, que o pessoal quando mete vídeo, aí vídeo, nem sempre, né? Aí também tá querendo muito, né? Não, mas na boa, o crescimento, assim, de leitores no Areva foi considerável, cara, nesses tempinhos agora aí, esses 2 anos. É, você falou pra mim, cara. Foi de 10 pra 13,5 em 2 anos, cara. Pois é, a gente conseguiu. Pô, mas teve várias coisas maneiras que aconteceram, né, cara? Vamos falar um pouquinho disso aí. É, até a parte de entrevistas ali, como o Star falou aí, o Marcelo. Pô, no começo ele fez umas entrevistas legais pra caramba lá. O Z também fez uma entrevista maneira com o desenhista lá. Com... É, 2 entrevistas teve, né? Que eu fiz. É, teve com o dublador também. Era. Isso. E o Ricardo Juarez, dublador. Isso aí. É, assim, eu acho que teve algumas coisas, né? Como a mudança do layout, o número de entrevistas que também modificou, chamou gente, o Interblogs, né? Que o Twente falou. Também deu uma chamada, né? E a própria marketing que cada um vai fazendo com amigos de MSN e agora de Twitter, né? É. Amigo de MSN e Twitter? Nunca falei que eu tenho whatever, não. Não tem vergonha dessa coisa. Muita vergonha, coloca no nick, né, ô safado? Isso eu coloquei em alguma época da vida e eu não sei tirar. Claro, claro. Ah, cara, acho que o Twitter é uma arma muito forte pra divulgação hoje em dia, velho. Twitter? Nunca entrei nesse trem. Não, né? É uma ferramenta pra quem sabe usar e consegue fazer contatos. E, inclusive, o Roger, eu consegui contato com o Roger pelo Twitter. Depois eu comecei a amadurecer a ideia no e-mail, tá? Mas o primeiro contato foi através do Twitter, cara. Pô, tanto bom, ele... bacana você conseguir entrevista com o Roger. Foi legal, uma matéria do Rafael, né, Rafael? Que tu fez lá pra paletar num especial lá, não foi? É, né? Eu fiz o. Um palhetada que o... Na verdade, assim, o Charlie, o Duane, né, ia colocar uma matéria e eu tinha escrito no fim de semana uma matéria que era quase um manifesto, assim, sobre esse movimento emo, assim, né, era mais uma indignação, assim, com como as coisas estavam. E aí eu disse pra ele, cara, posso postar um texto meu? E o Duane, ah, pode, posta lá. Aí eu postei, aí o Duane seguiu o Roger, né, e daí ele falou, mano, vou passar lá pro Roger. Eu disse, ah, achei que ele tava brincando, na verdade. E aí ele passou pro Roger e o Roger, tipo, tweetou pra Deus e todo mundo. Tweetou pra todos os contatos dele, cara. Pois é, e comentou lá também, foi o primeiro comentário foi dele, assim, daí eu fiquei todo emocionado. Aí você que tava falando. Você que tava falando mal dos emos, ficou todo emocionado, miguxinho, porque o Roger comentou. Cara, que contradição. Que ô Thiago. Mas eu fiquei emocionado heterossexualmente falando, né? Um emo. Sim, campineiro nato. Ah, gaúcho. Tá, a gente acredita. O Thiago falou pra mim uma vez que o Twitter dos caras da banda Dr. Sim tava seguindo o Areva, né? Tava. É. Ah, é? É. Que negócio não, esse de seguir os outros aí nesse negócio de Twitter, que eu não entendi. Me siga no Twitter, que porra é essa? Mas pô, também, velho, você não vai querer agora um tutorial sobre Twitter no meio do podcast, né, meu camarada? É, meu, joga no Google e vai entrar, pô. Mano, o cara é tão preguiçoso que ele nem pra pegar o negócio mastigado na internet ele vale, que ele pede pros outros no meio do post. Ah, vai te catar. Eu queria ver o Alex escrever no Freud Explica, cara. Não, ele já escreveu, pô. Teve uma vez. Escreveu ele na boa. Foi um dos melhores Freud Explica que teve. Mini G de não, eu passei todas as pendências que eu tinha desde o começo da coluna pra ele. Só tirei uma meia dúzia que eu queria responder depois. E ele fez um post gigantesco respondendo tudo de uma vez. acabei com minhas pendências todas numa tacada só, bicho. É, eu sou pau mandado. Se mandar fazer, eu faço. Vamos mandar fazer essa coluna pro Alex, então, aí, ó. Eu sou pau mandado, sério mesmo, filho. Tô escrevendo uma matéria sobre RPG pra rede RPG. É, a semana que vem já vou entregar, já. O cara mandou, tô mandado. Ó, aproveita e conta do Arela também. O cara sumiu que tá traindo a gente. É uma putinha paga mesmo. Ué, mandou, não é faz. Bicho é um peão mesmo. Esse povo de Campinas é esquisito, velho. Puta que pariu. A gente é tudo passivo, filho. Não, mas aí então, ó. Aí desse... Meu Deus. Nesse lance foram surgindo várias coisas maneiras, né, cara? Teve sempre as coberturas de show aí que o Duende sempre fez aí, junto com a Pim, e às vezes com outras participações aí, do Z e tal. Quais os shows aí que vocês chegaram aí, cara? Foi o Kiss, foi o Metallica, o que mais aí? É, na verdade, assim, o primeiro show que a gente... viu, entre aspas, junto, foi o show do Ozzy, que eu cheguei atrasadão, perdi o show do Black Label, e o Zé tava na parte, foi nas cadeiras que eu tava, né, Zé, se não me engano. É, eu tava na parte coberta, tipo, no tobogã ali, né, da arquibancada. Eu tava nos pobrão lá na arquibancada, tava duro pra cacete, mas fui de arquibancada, cheguei lá pra ver o show do Ozzy. No show do Kiss, o Zé não conseguiu ir, nem no show do Queen, que eu fui também. Depois a gente foi no show do... Foi do Metallica depois disso? Acho que foi do Metallica, né? Metallica, show... Não, teve do AC/DC. Teve do AC/DC no meio, que também, você também não foi no AC/DC. Do Metallica rolou ainda a entrevista com o Andréas, né? Do Sepultura. É, no show do Metallica rolou... Rolou o bêbado, com... gordinho bêbado. Cara, o gordinho bêbado, vocês têm que ver o vídeo do gordinho bêbado, pra quem não viu, tá novo agora na Areva, velho. A gente vai colocar isso no post. Clica aí que vale muito a pena, tá completamente chapado, completamente grogue, vocês vão assistir aí, clica aí. Oi. Você esqueceu daquele que a gente combinou de No Iron Maiden e você não apareceu, né? Ah, é, você esqueceu o celular, né? Isso. É, tá uma bosta mesmo. Então, aí eu fui no show do Iron Maiden e você fez eu escrever um pro paletado, né? É, a cobertura, né, mas somos uma equipe, né, meu? Quem foi, por favor, escreveu. Aliás, cara, quem for aí... Cara, eu acho que eu escrevi quase todas as colunas já dessa coisa. É isso que eu ia falar, puta sidekick do blog, né? Total. Mano, vocês falam que eu não faço nada? Eu já fiz bastante coisa. Aliás, aí quem for no show do Aerosmith e quiser mandar matéria pra gente, por favor, mande como colaborador, porque a gente precisa, que talvez... Pô, eu acho que eu vou, hein? Pô, então escreva lá sua opinião pra gente. Porque acho que eu não vou conseguir, não, cara. Sim, senhor, chefe. Mandou, tá mandado. Então, por favor, anote tudo, preste atenção em tudo, tire foto de tudo, filme tudo. Eu tô afim de Blaze Malik aqui no Rio. Blaze Malik aqui no Rio vai ser terça-feira. Se tiver paciência, eu escrevo alguma coisa. Ah, o Blaze não ocupou. Abri. Aqui em Campinas a gente tá esperando o pessoal do Village People. Inclusive o Blaze, olha lá, sabia o terra esquisito. Inclusive o Blaze e Penny vai tocar aqui em São Paulo no barzinho do Manifesto, que é um barzinho que a gente frequenta bastante aqui pra galera. Já tocou. Ah, tá vendo que eu acompanho? Tá vendo que eu acompanho o Blaze? Já tocou, vocês perderam, foi um puta showzão. O Duendinho foi, falou que foi bacana. Mas eu não pude ir. Então, tipo, quem foi, quem não foi, não foi. Teve o show do Ace de Earth, 15 dias depois do show do Metallica, e não vi uma nota em nada, assim. Mas também some, né, cara? Os caras não podem marcar muito show perto do Metallica, fica pequeno mesmo, aí some. Então, aí além das coberturas aí, teve o Interblogs, né? O Interblogs foi o Screw, que é outro traidor também do movimento. o Interblogs, na verdade, nasceu da parceria do... do Vitrine com a gente, na verdade do Vitrine colocou a gente pra brincar ali com a gente, com eles, e entre outros blogs, a PSP Brasil, os caras do Ato Efeito, só que o falecido Ato Efeito, que agora o pessoal do Ato Efeito tá no Bacon Frito, e outra galerinha lá que agora não lembro, tá de cabeça aqui agora. E começou uma brincadeirazinha boba lá, de fazer uma corridinha pra ultrapassar um pouco dessa coisa de trocar só links. E você aí aponta pro meu blog, eu aponto pro seu blog e somos felizes, tá ligado? A gente foi um pouco além disso, de fazer uma confraternização mesmo, fazer uma bagunça, tomar uma cerveja e dar risada mesmo. E começou a ficar legal isso, cara. Começou a pegar corpo, já rolou acho que 4 ou 5 corridas. A gente tá tentando organizar fazer um mini campeonato, a gente tá tentando ver como vai ser isso pra duas pessoas do blog representar, cada uma representar o site, fazer um, sei lá, alguma coisa. arrecadar alguma coisa, roupa ou alimento. Vai ter cerveja? Não? Se tiver cerveja, chama eu, cara. Tem cerveja também, tem cerveja chama também. Chama eu, sou louco pra ir nesse lugar, cara. Minha casa é bem perto de São Paulo, caramba. É mais fácil ir pra São Paulo do que pra eu. Block, mas olha só, você não aparece porque você não lê o próprio blog, cara. Porque o convite tá lá pra todo mundo, cara. Chama eu não, cara. É só você ler que tá lá, bicho. Eu não leio nem os comentários meus, pô. Não, teve um progresso entre uma corrida e outra do Interblogs, porque assim, primeira corrida que teve, o campeão foi o Duende. Você vê o nível do negócio. Vamos lá, vamos cair de novo no papo do QI, vai, fala. Na questão do QI e tudo mais, isso aí não vale a pena a gente. Mas não foi divulgado, não foi divulgado. Isso é inveja. Porque eu fiquei sabendo que teve gente do nosso blog aí, que eu não vou falar quem foi, que escuro, que foi treinar lá pra fazer feio, pá, pra ganhar, chegou lá, não fez bosta nenhuma, chegou em segundo, em terceiro, não lembro agora a ordem, ele e o irmão dele. E eu cheguei primeiro, puta merda, nem treinei, cheguei lá, fiz igual tinha que fazer no Mario Kart, tá tudo certo. Jogou banana na pista. Você jogou Mario Kart 3D lá, né? Joguei, já tudo resolvido. Sim, foi com uma corrida de kart, é isso? Puta, ele não tá participando do Interblogs, é isso? Não, foi campeonato de sinuca. ele não tá participando do podcast, aí você não tá escutando também, ele é tão preguiçoso que nem é pra escutar. Não, acho que a gente não explicou direito aí. O Interblogs, pro Loki que não tá ouvindo o próprio podcast, e pra você que tá ouvindo aí o podcast, mas foi dar uma barrigada e tirou o fone um pouquinho, o Interblogs é uma corrida de kart que o Vitrine lá organizou e que o Areva sempre participa e também, agora parece que tá ajudando um pouco na organização aí também, não é isso, Nate? A última vez que eu fui brincar de kart, eu quebrei a costela, queimei a minha mão esquerda e quase furei meu olho. Mas foi legal. Então, atenção, o Alok vai participar representando algum outro blog pra diminuir a nossa concorrência. Só na penúltima volta que eu descobri qual que era o freio do bagulho. É sério, viu? Não tô brincando, não. Tá tentando frear com a mão, pô? Não, eu pensei que era só tirar o pé do acelerador, que ele parava, não parava, tem que pisar no outro negócio. Aí, mas um pouquinho tá achando que aquele é aquelas barras fortes. Uma coisa, um conselho pra vocês, o motor realmente é quente, não põe a mão não, que você vai queimar a tua mão. E o olho, como que você fez? Já pode... Ah, então, sabe os pneus que ficam no negócio da pista? Tinha que virar à esquerda, eu virei à direita. Aí você foi visitar de perto. Isso, aí eu consegui... O cara fez um atalho por parar baixo. Os pneus do carro. Não, mas você tá sem capacete? Hã? Então, tava com o capacete, mas o capacete não ficou na minha cabeça depois. Nossa, mano. Pô, foi legal, ainda fiquei gritando, pessoal, tira daqui, eu quero correr, mano, ainda tô em segundo. Você está ouvindo um episódio de O Sobrevivente. Puta que pariu, velho. Mas fala aí, sou um nerdinho imperativo. Marcelo, você ia falar alguma parada aí? Não, agora já posso falar a graça, eu ia comentar que é mais fácil obrigado, vamos falar sobre outra coisa agora. Dá na edição, dá pra ele colocar a piada na hora certa, mano. É, deixa o cara falar. Fala aí, ó. Dá um espacinho de tempo pros caras pegarem a edição. O trouxa que for fazer a edição. Como foi isso aí? Tipo, não, fala aí, faz a piada. Você coloca no momento certo da piada. Vai lá. Um, dois, três e. Eu ia dizer que é mais fácil Alex Matos, que tá por aí, ir pra esse evento, do que eu, que moro em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste. Que mora aí em João Pessoa? Como são os puteiros de João Pessoa? Pouco, já é verdade, cara. Você pode falar que você foi no puteiro de João Pessoa e descobriu que a vida é boa e foi a sua primeira vez? Não foi no puteiro, mas poderia ter falado. Foi no Páscoa do interior da Paraíba. Ah, é isso. Você lembra o nome da cabrita? Não, é legal falar isso aí, cara. Podia recitar. Uma coisa maneira que tem no blog, cara, é que pouca gente, quer dizer, pouca gente, né? Um bocado de gente do blog não se conhece, né, cara? A gente só se conhece pela internet mesmo, né? O Duende, por exemplo, e o Z também nunca se conheceram muito bem, apesar de serem irmãos, eles começaram a se conhecer melhor depois que entraram pro blog, né? vamos ser sinceros, a gente começou a ter mais contato depois disso, que era obrigação, tava no contrato lá e pá, então, enfim. Uma coisa muito bizarra que aconteceu no Areva, cara. O Areva é um lugar muito bizarro, cara. Vocês não têm noção. Cobertura do show do Metallica. Eu ia. O bizarro é que ele acaba de cair no meio da. Bem na hora que ele ia contar a história. Chega, ia ser chato. Conta aí, Lazarinho. Voltou. Então, é que... Então ele pegou um café pra galera, todo servido, um cafezinho, pá, então. Anda logo, antes que caia de novo. É, nós fomos para Caxias para cobrir o show do Metallica, e a Pim. E a Pim tem um primo lá, e ela falou, pô, a gente ficou hospedado na casa dele lá, porque a gente não gasta com hotel, esses negócios tudo. Ah, não, beleza, vamos que vamos. Chegando lá, ficamos hospedados realmente na casa do primo dela, e não sei o que. E tinha marcado com o Rafael de se encontrar lá, porque ele é de Caxias. E não, vamos lá, vamos conhecer o cara na hora do almoço e tal. A gente combinou com o primo da Pim. Falou, pô, a gente vai conhecer um amigo nosso aqui no blog e tal, então a gente não vai almoçar com vocês aqui hoje, a gente vai almoçar com o cara. Não, tudo bem, e combinou de deixar a gente num shoppingzinho que tem lá perto, lá pra gente trombar o Rafael. Enquanto isso, o Rafael pode continuar por mim falar. Peraí, você vai continuar da parte que vocês trombaram o Rafael, é isso? Não, eu vou contar. Ah, tá. O Rafael vai contar a parte que ele ficou sabendo do absurdo. Não, aí estava eu no trabalho, né? Que, pra quem não sabe, eu trabalho numa agência de publicidade. E chega o meu chefe e ele também foi de Metallica e tal, sabia que ele ia no show. Em dado momento a gente começou a conversar sobre essa questão e eu falei, pois é, pra tu ver, né, cara, tem uns amigos aí meus que são meio loucão aí e resolveram vir pra. Resolveram assistir o show do Metallica lá em São Paulo e aqui em Porto Alegre também, vieram pra cá. Aí meu chefe, pô, pois é, cara, minha prima também fez isso e tal, não sei o quê. Aí eu, tá, por acaso o nome da tua prima é Paula, né? Aí ele, é, daí. Tipo, cara, por acaso eu vou estar lá com o Thiago, né? Pô, eu não acredito, cara. Aí a gente descobriu que. Eu descobri, né, que o primo da Pim era o meu chefe lá da gente. E numa coincidência totalmente bizarríssima, assim. E logicamente pediu aumento, né? Claro, né? É, não, eu pedi, mas ele. Eu pedi, mas pagou ele. A janta lá. É, não, mas ele. Daí ele disse não, aumento não. Aí é muito também. O máximo que eu faço é comentar na tua matéria, né? Que eu ganhei um aumento. Ó, vamos até falar, quem quiser falar com o chefe do Algures aí no Twitter é @tibas. É só trocar ideia com ele que ele vai dar esculacho. Mas não perguntem de mim pra ele, tá? Mas cara, foi engraçado demais, porque a gente foi encontrar o cara e tá hospedado na casa do chefe do cara, ele é primo da Pinho, puta mundo pequeno, cara. Logo absurdo. E a gente acabou até, a gente ia pra almoçar e acabou de jantar depois. Eu tenho uma teoria. Muito bom. Eu tenho uma teoria. Como o Brasil só tem uns 6% de classe rica no Brasil, né? Então essa classe de 6% é muito pouca gente. Então essa pessoa se encontra. Você tá colocando. Por exemplo, você nunca vai encontrar um parente rica. Meu que é tudo pobre. Parente meu é tudo pobre, manja. Não tem jeito. Ou seja, só tem ricos no Areva. O pessoal tem um. Não, tirando eu, porque eu lembro que tinha uma pesquisa na escola, porque você pegar a árvore. Mentira. Manja a árvore genealógica lá, aquele negócio todo, né? Aí o carinha falava assim: ó, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português. Eu falava: eu sou descendente de pobre, dá pra rastrear não, tem até cabrita no meio do negócio. Preto, branco, mulato, tem de tudo, cara. Pobre não escolhe buraco, não, filho, é qualquer um. Bom, ou seja, fora o Alex Matos, todo mundo no Areva, nada em dinheiro, ninguém tem problema financeiro, né? Maravilhoso. Nós somos um blog. Aliás, o Areva. Todo mundo vivo, o Areva dá um ótimo retorno financeiro pra cada um de nós, tanto que agora a gente tem um prédio próprio, né? Peraí, vocês são pagos? Pode. Você acha que eu ia escrever de graça pro negócio, velho? Ô, chefinho, vou escrever mais matéria então, mano. Aí. Agora você quer voltar pra Areva, seu maledito. Inclusive, o seu Rosalvo você ganha R$2.000 por mês pra ser o porteiro lá do Areva. Seu Rosalvo, grande seu Rosalvo. Pô, esse negócio tem sede, ninguém nunca me convidou. Se for pra tu escrever pro Areva agora, vai ser um auxílio do Bolsa Família e olha lá, velho. Tá bom, melhor do que eu recebo. Então, pessoal, estamos aí alcançando já um tempo considerável aí de podcast. Acho que foi uma bela de uma zona, mas foi legal. A gente teve uma participação aí de bastante gente aí. Eu acho que não gravou porra nenhuma. Gravou. É, não falou bosta nenhuma na edição, vai aparecer esse negócio que tem 5 minutos. Vai gravar só o Freud falando alemão, aquela merda, e as considerações finais, como sempre não, acontece. Fora que é. Exatamente, fora que ele parou a história ali na metade do blog, né? São 2 anos, ele falou 1 ano e 6 meses ali. Então, do blog. Continua falando, depois edita aí, o trouxa que foi editar isso aqui. Então tá, Guru, só fala boa noite, que você vai sair mesmo, só fala boa noite. Então tá, Tá, então vou lá. Bah, nem falou de Madrugada Macabra, né? Muito obrigado pela consideração. Não, fala aí rapidinho. Mas fala aí. Nisso não, aí, cara. Algures, ô Algures. Você, você dá seu tchau, olá, depois na edição a gente junta tudo e bota como se você tivesse participado de todo o processo. Não, mas fala aí, fala aí do Madrugada Macabra aí. Aí o quando saiu o Algures, entrou o Rafael Rodrigues no lugar, né? Explica essa bipolaridade aí e o... como é que foram as novas aí que você entrou o Madrugada Macabra, ou enquanto isso na moda desenhada? É, bom, então, aí quando o Algures saiu, né, eu entrei por ter, coincidentemente, o mesmo perfil do Algures, aí eu entrei e tinha que fazer uma coluna diferente, né, então como eu curto bastante, assim, o gênero de terror e tal, pensei no Madrugada Macabra, que é pra ser uma coluna sobre terror de um modo geral, então... O que daria margem para mim falar sobre tudo ou qualquer mídia relacionada ao terror, né? Não se limitava só a filme, eu podia falar de série, de HQ, de livro, de autores, e tudo relacionado ao terror, né? Então, e aí a coluna até tá indo bem, com dois ou três comentários por post, e tá bacana, o que já é, né? No nosso blog tá na média, né? De popularidade, assim. E aí depois o Marcelo, né, por um tempo parou de fazer o Irmão Olho, que era a coluna dele ali de quadrinhos, e aí a gente resolveu tapar o buraco do Marcelo. Opa! Olha, respeito! Oi! Revelação! A gente resolveu suprir essa lacuna aí, enquanto ele não pudesse voltar, com uma outra coluna. E eu já tinha feito uma coluna chamada Enquanto Isso na Banda Desenhada num outro blog, que era sobre quadrinhos e tal. Aí eu peguei e trouxe essa coluna pro Arev. E aí a coluna por enquanto rodando aí também com um, dois, três comentários, então tá no nível médio de popularidade do segundo tudo no nosso blog. Ah, esse negócio de comentário a gente sabe que é relativo pra caramba, né? É como eu falei, blogueiro ele tem essa carência de comentário, mas a gente vê que tem muita repercussão às vezes da matéria que a gente nem espera, e várias matérias aí tiveram repercussões que a gente nem espera sem ter muito comentário. Então isso é relativo. É verdade. É, porque se tem um número X de visita, a pessoa lê pelo menos no mínimo a matéria, né? Então necessariamente tá comentado. Só caiu ali por engano e foi embora. Aliás, qual é a matéria mais comentada, hein? Até hoje eu não sei. A mais comentada é uma do Algures que teve. Teve uns 200 comentários, aquela merda. Todo mundo tava falando 2, 3, 4, 5, contando. Só pra situar, qual é a matéria e sobre o que mesmo? Pô, ninguém lembra sobre o que era a matéria, bicho. Vamos achar. Nem eu que era o autor lembro. Caneta Bic, eu lembro. No podcast a gente vai ter aí o post. Foi da Bic? Foi da Bic, certeza absoluta. Não, da Bic é antigona. Na verdade foi do Rafael a matéria. Foi uma dessas do Madrugada Macabra aí. Que quando ele tava com essa crise emo aí de tem que ter comentário, que nem 90% dos blogueiros aí do próprio Areva tem também. Aí o pessoal, sei lá de quem foi a ideia, começou a comentar tudo que era nonsense, bater papo ali no meio da matéria ali. E aí bateram o recorde do Areva de comentários. Cara, era uma matéria do Madrugada Macabra sobre aliens. E tá. Ninguém falou de aliens naquela. Ah, eu me lembro disso. Eu lembro que tinha um lugar do Flake lá, uma cidade no filme. Era isso aí. Não, e é legal que o recorde de comentários nunca poderá ser comprovado, né? Porque nós perdemos todos os comentários desse período, né? Você tá vendo? Vocês comentaram aí, mano. Perderam tudo seu tempo, a gente é tudo uns merda mesmo. Foi do Freud. Culpa do Aloscan lá, o sistema que a gente usava pra comentário lá, que é o Aloscan, ele foi vendido pra outra empresa e os caras resolveram que iam passar a cobrar, né? Aí a gente teve que mudar o sistema lá, a gente usa um outro sistema, que inclusive é melhor que o Aloscan era. Só que não, os caras fizeram uma malandragem lá que não dá pra você importar os comentários pra sistema nenhum, só pro sistema pago deles. Então a gente tem backup de todos os comentários que foram feitos, só que por enquanto ainda não tem nenhum sistema que consiga importar isso aí. Quem sabe no futuro a gente consiga botar tudo de volta no ar aí. Lembrei de um post, foi muito engraçado também, que acho que foi o Star que fez, sobre aquele joguinho em flash que o pessoal arrebentava a minha carinha do Andy. Ah, isso foi lembrado hoje aqui já. Enquanto você tava demorando a aparecer pra gravação aí, tava todo mundo aqui esperando a noiva. Eu falei, bom, pessoal, vou todo mundo indo lá no post velho lá do Smash o Duende e sentando a mão na cara dele aí enquanto a gente espera. Aí a gente apostou que quem fizesse o menor quantidade de ponto ia comandar o podcast, o Freud perdeu. Aí sobrou pra mim. Pô, como é bom ser lembrado assim, velho. Mas foi um post bacana, cara. Entendeu? Várias merdas aquilo ali. Isso aí. Não, aquele post, eu já usei aquele joguinho nos dois ou três posts do Freud Explica. Sempre que tem que sacanear o Duende, eu boto aquele joguinho de novo. Aliás, você gostou da banda que eu coloquei pra você lá no meu? Não, esse trocadilho é velho, né, cara? Mas tudo bem. Ah, mas é sempre usual. Originalíssimo isso. Pink Floyd. Viu? O que, que eu perdi enquanto eu tava fora, hein? Ah, cara, tá tudo lá, é só... Depois você teve aquela reestruturação número 1, não foi isso? Mas você continua fora, quem falou que você tá dentro? Ah, tô falando com vocês agora, não tô? Por enquanto, tô dentro. Então, ele não entendeu porra nenhuma. Com um ano de blog aí, a gente resolveu dar um tapa lá no... Uma mão de cal lá no layout do blog lá. Aí eu e o Star lá, seguindo umas dicas da Kika, principalmente, né, que é... Nossa membra honorária aí, que fez o logo do blog, sempre deu uns caras aí. Ela é a designer mais brava que eu já conheci, velho. Puta merda. É não? Porra. Baiano, o que você acha disso aqui? Nossa, o que você acha disso aqui? Eu achei que ficou ruim pra caramba. Nossa, porra. Caramba. Baiana é retada. Ela é sério. Ela é baiana retada. Mas gosto de pessoas aí assim, a gente mudou lá o... Não, ela não é lá. Ela é... Com um ano de blog, a gente mudou o layout lá para esse layout bem próximo do que a gente tem hoje aí, até hoje ainda. E aí teve essas mudanças, né, cara? Gente que saiu, gente que volta e meia aparece aí quando a bipolaridade ajuda aí, tipo o Alex Matos. Não sou bipolar. É tripolar, né? Polipolar. Dupla personalidade, Pedro. Não, pô, ele é passivo, você viu que falou, Mônica Pina? É louco mesmo. Então, aí teve isso, cara. E teve essas coisas todas que a gente tá comentando aí, né? Os eventos e tal. Uma coisa que é legal falar é que aquilo que eu cheguei a falar há pouco tempo aí. Esse lance da gente ter se conhecido pela internet, a gente tem gente de vários lugares do Brasil no blog, né? E que infelizmente não chegamos a se conhecer todos ainda, né? Quem se conheceu aí foi só o Thiago e o Zé aí, que se conhecem de berço aí. A PIN, que era um grupo já que eles comentavam lá e se juntaram à trupe aí, mas que já eram amigos, né? E uhum. O Moura, que uma vez foi lá pro visitar a galera aí, conheceu o Thiago, a PIN, o Zê, fizeram uma zona do cacete aí. Outra coincidência bizarra foi nesse encontro também. Sim. É, do nada. Tipo, eu tava saindo do metrô assim, não sabia pra onde eu ia, né? Aí eu. Porque a PIN ia buscar a gente lá. E eu não sabia, não tinha falado com o Moura nem nada. Eu olhei uma escada assim que dava pra saída do metrô. Eu falei, ah, é aqui mesmo, né? Subi. Aí eu lá esperando, tentando falar com a PIN, uma mão bate no meu ombro assim. Zê? Eu olho assim. Moura? Porra, velho, e aí? Tipo, do nada assim, um metrô gigantesco, aquele metrô que a gente desce. Qual que é a estação, Thiago? É, vocês desceram na Clínicas? Clínica, né? Acho que é a puta estação gigante, cheia de saídas assim pra tudo quanto é parte do bairro. E eu tombei o Moura do nada ali, a gente esperou uns 10 minutinhos e já zarpamos pra casa do Thiago, pra PIN. Então, a zona e da... aí é só isso, né? E o Rafael que vocês conheceram aí, a PIN e o Thiago conheceram quando foram lá pra Caxias do Sul, né? Caxias. Eu tentei conhecer também. Os caras aí também, né? Né? A gente ficou, a gente foi ver o shopping da Pomba Gira lá, não, mas... o Loki nunca dá certo, né, cara? Ele falou que ia vir pro Rio também, marquei um shopping com ele aí quando ele viesse, não veio também. É, nego me esquece celular, bateria de celular. Não, e engraçado que nem sempre é a distância, né, cara? Porque eu, por exemplo, eu sou do Rio, tem o Diogo do Rio, o cara mora em Botafogo e eu trabalho em Botafogo. E eu nunca vi o cara. Aí é um pouco de falta de boa vontade também, né? Não, é filha da putice, né? Tá quem fala. E, pô, tinha a Kika, que era lá da Bahia, né? Então tinham vários... Ah, é, ainda. Vários locais do Brasil aí cobertos pela rede Whatever. Ah, tem o Star, cadê? Na Paraíba, Algures, em Caxias do Sul. E estamos recrutando representantes em cada estado do Brasil. É mentira, não acreditem. Mas... Inclusive, achar alguém no Acre. É mentira, não acreditem, mas podem mandar post pra gente que a gente publica, tá? Aí, colunista do Acre, provavelmente vai ser algum funcionário do Projac, alguma coisa assim, cara. Vocês acreditam que tem algum tio meu que morou no Acre, cara? Diz ele. Ele não lembra. Não, ele. Eu não lembro, o Projeto Rondon, sei lá que desgraça que foi, ele foi pra lá. Mas então, o Algor está. O Algor já saiu há muito tempo, né? O Rafael Rodrigues. Então faça a sua despedida aí, seus comentários finais, Rafael. Que depois, como o Star falou, a gente bota no final como se você tivesse participado o tempo inteiro aí. Eu não vou botar nada disso, não, mano. Tô zoando, pô. Tá. O cara saiu, o problema é dele. Tá, não, beleza. Então, boa noite, galera. Valeu por participar do podcast aí. Manda despedida lá, a Paulo Henrique Amorim, vai lá. É isso, boa noite do Paulo Henrique Amorim. Tá, peraí. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Do Areva. E até domingo que vem, falei, até domingo que vem. E até domingo que vem. Domingo que vem tem. Muito bom. Tá, então tá, galera, boa noite pra vocês aí, espero que tenha dado tudo certo esse podcast aí, então se a galera tá ouvindo, que deu certo, e até os próximos podcasts aí. Beleza. Então tá, falou, galera. Valeu. Falou. Falou. Pronto, agora a gente já pode falar mal dele. Aí, esses gaúchos. Mas então, galera, aí, mais alguma coisa aí que o pessoal quer lembrar e... Não, cara, eu acabei de lembrar que eu ainda não escrevi o paletado de amanhã, de hoje, não. Cara, de hoje. Ó, de boa, Thiago. Você é o único cara que mantém tua coluna religiosamente em dia, cara. Não, o Rafael também tem uma. Não, mas você tá desde o começo com a porcaria do negócio e ainda tem assunto pra falar, velho. Ah, mas a minha, meu assunto não vai acabar nunca. É, o assunto que não acaba, né? Que então, nem. Gente! Tinha o dublagens, cara. E aí o dublagem já não existe mais, agora é o sexta-feira. Sexta-feira sim tem falta aí pra. Porque é merda que não falta nessa internet, né? É. Então tem assunto aí pra toda a eternidade, mas. O negócio é criar colunas que tem múltiplos assuntos, coisa que você não para de falar sobre. Sabe, então, não é limitado. Sexta-feira. O problema das primeiras colunas é que elas tinham assunto bem limitado, né? Chega uma hora que você não tem o que falar mais. Não, mas o paletado é bom disso aí, cara. Eu posso falar de clipes, de música, de meu, qualquer coisa. Aliás, depois eu tenho uma sugestão pro paletado seu. Pode mandar. Não, mas não vou falar agora, né, filho? Tô no meio do podcast, infeliz. Tá, tudo bem. Não, eu não ligo. E outra, tem que falar em francês, é uma merda. Francês é tão gay, cara. Faz o biquinho aí, faz o biquinho. Não, o nome do cara tem um sobrenome fala. Francês. Tá, né? Não, escreve aí. Faz o biquinho, faz o biquinho. Fala uma frasezinha em francês pra gente, vai. John Lajoie. Ah, não fez biquinho, não. Hã? Foi muito nas coxas esse bicho, francês aí, foi muito nas coxas. Ah, filho, eu só moro aqui, eu nasci em Santos. Você quer falar um biju bidê, sei lá. Eu só moro em Campinas, eu nasci em Santos, filho. Ah, tá. Meu pai me levou lá pra nascer, que senão, sabe como é que é, né? Aí não levou meu irmão, se fudeu. O Ritmar saiu do armário esses dias também, relaxa. É, garoto, só ele não sabia, né? É, só ele não sabia. Que nem eu ouvi os caras falando quando o Rick Martin admitiu que era homossexual no blog oficial dele, os caras colocaram assim, né? A primeira vez que um blog oficial é o último a saber das coisas. Boa. Cara, só ele não sabia, desde o tempo de Menudos eu já sabia que ele era gay. Pô, mano, qualquer um que dança do jeito que o cara dança, mano. Aliás, é todos vão ter gay. Todos. Sem exceção. Pô, tá ligado? O Bob dos Menudos, ele tem um stand de lá no shopping, cara, da Pombagira. Ah, eu tem um aqui em Campinas também. É, então, de vez em quando ele, é ele que tá lá e tipo, ninguém reconhece. Pô, cara, mas vocês não souberam, pô, não é possível, né, que vocês não ficaram sabendo, né? Quando o cara declarou aí que ele é gay, cara, teve uma personalidade da música nacional aí também que acabou se revelando, cara. Netinho, o cantor baiano Netinho, cara. Ninguém esperava isso dele também. Jura que ele era gay? O Netinho, não acredito. Tá sua. Não, não diga. Não, dele a gente não fala mal, não, porque rola processo. Rick Martin não. Rick Martin não vai ler ou escutar o nosso podcast. O Netinho, quem sabe? Não corta nem sabe. Sai que alguém manda pro fora, vamos ficar quieto. E a Mila, Fray? A Mila ficou lá, mano. É. Com o farol apagado lá. Eu acho que o Netinho é capaz dele ouvir o podcast, porque do jeito que o cara tá falado por aí, ele deve digitar o nome dele no Google pra ver se fala alguma coisa, né? O processo. Não, o lance da Mila foi o seguinte, cara, que o cara tava lá na praia, no barco, com o farol apagado, aí quando ele viu, a Mila tinha uma surpresa, já era tarde, aí ele gostou, já era. Eu não vou pagar advogado pra ninguém, eu tô falando logo. O Areva não se responsabiliza pelo que seus participantes dizem. Cara, tem tanta gente de tudo quanto é do lugar do Brasil, né? Os caras com empregos nos mais variados, tipo, não tem um advogado nessa merda. Tem alguém inteligente no blog? Tinha um leitor advogado, cara. O bode lá, lembra? Tinha um leitor, ele comentava muito pouco lá. Mas ele participou até no... A gente já teve no passado aí, o Star tentou fazer um podcast aí, não teve, Star? Gravou uma vez com o Jit, que não falou nada, parece. Não, leitores do MDM. Foi pro leitores do MDM lá. Não, mas teve dois, não teve? Teve um do leitores do MDM, que saiu publicado lá no MDM. E teve um outro que você gravou, não teve? Um que participou. Pode? Cara, faz muito tempo, eu não lembro disso. Pô, nem o cara que gravou. Não. Teve um que a gente fez pro MDM, mandou pra lá, que inclusive eu não participei. Eu fiz: oi, gente, boa noite. Pum, caí. Não tá muito não diferente falei mais hoje, nada. Não. Não. Tá diferente de hoje. Não. Mas é, até que a gente tá. Ó, o Floyd conseguiu aí, né? Melhorar um pouquinho a internet lá, a tecnologia lá, então. É, eu também não participei do outro, não. Na época eu nem sabia o que era Skype. Naquela época o Skype pra mim era a mesma coisa que o Twitter é hoje pro Outlook. Vale ressaltar que até o mês passado o Freud ainda usava a internet discada, né? Tá vendo? A lenha. A lenha, enquanto a sua patroa ainda passava ferro com ferro de passar carvão, a brasa. Esses caras velhos é foda, né? Vai passando o tempo, os caras não se atualizam. Pelo amor de Deus, não sabe de nada. Falou o senhor Twitter aí. Eu sou hipócrita, qual é essa desculpa? Isso aí. E aí, galera, mais alguma memória do Areva? Não. Quer fazer promessas de como que a gente vai mexer no bagulho daqui breve, pra frente? E eu não vou fazer isso. Em breve nós teremos um visual totalmente novo, desenhado pelo Washington Oliveira. Mentira! Desenhado pelo Washington Oliveira. Mentira! Ó, porque eu sou bom de prever coisas que eu vou fazer e não fazer, sabe? Esse negócio de desculpa, eu sou bom pra caramba, né? Então, eu prometo escrever uma matéria por semana, toda semana e todo mês. Ou seja... É, eu prometo participar do Interblog sempre. Eu prometo que o Freud Explica agora vai ser diário, todo dia vai ter um Freud Explica. Prometo que o sexta-feira não vai mais falhar. Prometo aprender a escrever. Fodeu. Puta, aí fodeu. É a mais impossível de ser alcançado até agora. Puta merda. Eu não vou prometer bosta nenhuma. Não, promete aí que vai ter um especial de funk no paletado. Eu não vou prometer que vai que eu escrevo. Então é isso, né, gente? Beijo. Faz uma rodada do pessoal se despedindo aí, daquela viadagem toda que vocês gostam, sei lá. Isso aí, em breve aí teremos aí convidados no... Não, peraí. Acho que o sotaque alemão. Não, com... despedida. Vamos fazer a despedida com o sotaque alemão, né, então? Ah, pelo amor de Deus, sotaque alemão. Ninguém merece isso, cara. Foi só pra quebrar o gelo, só parou com esse sotaque alemão. Vai dar uma nadadinha e depois você volta, vai. Mas então, galera, considerações finais aí. É, esse podcast foi um tema aí do próprio blog, dedicado à nossa meia dúzia de leitores aí. Teve tema, sério? O Hemer, e a Mariane, e quem mais aí? O Puga. Jet. Esse podcast, com esse assunto tão pertinente ao Brasil. Não, peraí, eu quero fazer um parênteses aí. Diga aí. Quero fazer uma parênteses aqui na minha coluna. Eu tenho uma sidekick que é a Isa. Conheço. Que foi com a gente lá no show da Metallica, tal. A gente conheceu pessoalmente, um beijo pra ela. Aliás, no show do AC/DC, eu também tava lá no show do AC/DC. É, só que sem celular pra variar, né? Não, eu tava com o celular, esse eu tava com o celular. Só que não dava pra escutar, né? Ele me liga, ele quer me ligar no meio quando começou o show. Oh, eu já tô aqui, eu vi na back encontrar boy. Bem, vai marcar um ponto de encontro no meio da galera, ó. Ah, mano, o Jet foi engraçado. Fala aí, Zé, como a gente conseguiu encontrar o Jet no show do Metallica. Isso foi cagada, hein? Cagada geral, hein? Eu li. Ó, por incrível que pareça, eu li essa matéria. Foi do nada também, né? O Jet foi engraçado. Ele tá do outro lado da coluna com o primo dele, um liga pro outro e um procura o outro, e o cara tá do lado da coluna ali, só atravessar, tipo, só fazer o contorno da coluna e tá do nosso lado já. Muita cagada. Mas então, bora encerrar então. Isso aí, então, como eu tava falando, esse podcast, o tema foi o próprio. Não, vamos conversar mais. Pô. Vamos conversar mais, vocês não trabalham não? Eu não. Eu também não. Porra, eu. Bom, posso encerrar? Eu vou esperar alguém me ligar pra pegar. Não. Então tchau. Ô, o Freud tem que dormir, a mulher dele vai bater nele, velho. Então, tchau. Ah, verdade. Boa noite, todos vocês. Tchau. Benção. Puta, agora de alemão virou. É poliglota esse velhinho. Tá foda. Vai, Freud, encerra pra lá. Não, é isso aí, galera. Esse podcast aí foi dedicado aos nossos leitores fiéis aí, que são os únicos que vão ouvir essa bagaça mesmo. E para outros podcasts aí, se a galera, se esse funcionar, atenção, se esse funcionar, quem sabe a gente não se anima aí para fazer outros aí, e com outros temas aí, aguardem. Oi, considerações finais aí do seu Alex Matos. Olha, eu prometo que se alguém mandar eu fazer alguma matéria, eu faço. Então, será mandado. Senhor Diogo Oliveira, considerações finais. Tá ouvindo aí, tá vivo? Eu falo por ele. Olha, eu prometo escrever melhor e também matar matéria todo dia. Tá vivo aí, Diogo? Cri, cri, cri. Então vamos lá, Zenon. Eu tô vivo, sim. Zenon, considerações finais. Buenas noches a todos nós outros e graças. Olha só, o cara falando francês, que chique. Puta francês, mano. Marcelo, diga aí. Bem, eu prometo tentar escrever alguma coisa, que eu sei que eu não vou escrever, mas tamo aí na parada, é isso aí, mano, firmeza, tamo nas pegadas. Você tá tentando ser paulista, é isso que eu tô percebendo? Puta que pariu. Você tá renegando as suas origens, é isso mesmo? Exatamente. Fala aí, Duende. Ah, eu quero mandar um beijo pra Xuxa, pra Xaxa. Que... Dá processo. Não, pô, tô mandando um beijo. Sempre que silêncio pra falar da Sasha, dá merda. Meu pai, não, meu pai. Falou da Sasha, dá merda, hein? Pronto, agora o Areva vai ter índice de audiência ali em cima, só porque falou da Sasha, tá vendo? Fodeu. Tem que polemizar, rapaz, tem que polemizar, né, tio? Ó. Posso ali. Ah, galera, é isso aí, valeu pra caramba a conversa aí. Acessem o Areva, comentem no Areva que tem. Gente aí que tá carente de comentários. E é isso aí, cara. Comentem bastante, mandem matéria, que quem sabe até 2014 vocês viram membro do blog aí também, que nem o Screw e o Diogo. Eu não sei quem iria querer isso, mas quem sabe. Você castigo. Mas manda matéria pra gente aí, quanto mais vocês mandam, menos a gente escreve e tá tudo certo. Isso aí, fechando então. Valeu, galera, que ouviu isso aí até o final. Bando louco aí. Whatever!